agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Diga Lá ao Senhor Fado, hoje dia 5 de outubro do ano de 2010. Cá estamos para ouvir todos juntos um pouco mais desta alma portuguesa. São 30 minutos dedicados ao fado, ao nosso tesouro tão português. Já sabe que os seus pedidos são sempre muito bem-vindos aqui na Rádio Antena Web, através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com, ou então pode também deixar-me o seu comentário em www.radioantenaweb.info. Comentário esse, onde pode pedir o seu fado dedicado-se a si ou a alguém, o fado que quer tanto ouvir. Ou então, no e-mail, pode também escrever-nos a quem quer dedicar o fado, se quer dedicar a si, ou se apenas quer ouvir o fado e qual fado. Esteja à vontade, sinta-se à vontade para pedir o pouco de tesouro que tanto deseja ouvir. Preencher-nos a nossa alma desta emoção que o fado nos oferece não é vergonha, é sentimento. Vamos começar com Carlos do Carmo, com Eu Canto, o fado que nos traz para primeiro lugar. Depois ficamos com Bons Tempos, na voz de José Manuel Rato. E terminamos esta nossa seleção com Fernando Farinha, com o fado Eu, Ontem e Hoje. São estes os três fados que abrem assim o nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. Fique por aí e desfrute. Aqui está o seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Canto, porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Mais nada. Diga lá ao Senhor Fado. Antigos, tempos passados, tempos de artistas, tempos mortos, velhos amigos, velhos pecados, velhos fadistas que eu não vejo agora aqui. Já lá vão todas, já lá vão todos, já lá não falta senão um que espera a vez. Foram-se as modas, foram-se os modos, foi toda a mala do meu tempo com você. Chorando, rapaz do tempo que lá vai, é o fim no fim. Passou, passou, morreu, morreu, e desse tempo que acabou fiquei só. Vi as esperas, vias toiradas, pegas e tudo no bom estilo português. Vi as galeras, vi as cegadas, o velho entrou com bisnagas e xexé. Vi a avenida com luminárias, toda empedrada, a preto e branco, 100 metros. Coisas da vida extraordinária, o agora é nada ao pé de tudo que findou. Chorar, rapaz do tempo que lá vai, é o fim no fim. Passou, passou, morreu, morreu, e desse tempo que acabou fiquei só. Esse tempo que acabou, fiquei só. Para que todos fiquem certos, meu passado e presente, eis a história realista do homem deste fadista que aqui está na vossa frente. Eis a história realista do homem deste fadista que aqui está na vossa frente. Fernando Tavares Farinha é este o meu nome inteiro. Na bica feito para o fado e nascido e batizado no concelho do Barreiro. Na bica feito para o fado e nascido e batizado no concelho do Barreiro. Em 1929 fiz-me ao mundo em ser humano, quinto filho, quinta asneira, de mãe nascida na beira e de pai alentejano. Quinto filho, quinta asneira, de mãe nascida na beira e de pai alentejano. Triste foi a minha infância, de enxerga velha e pão duro. E mal 7 anos tomei, logo ao fado lhe entreguei e fiz dele o meu futuro. E mal 7 anos tomei, logo ao fado lhe entreguei e fiz dele o meu futuro. Da pobreza dos meus pais se formou o meu sentir. Ganhei fama e alguns cobres, mas luto pelo bem dos pobres, não me deitei a dormir. Ganhei fama e alguns cobres, mas luto pelo bem dos pobres, não me deitei a dormir. E aqui tem o farinha, e embora errando também, calços na subida, construiu a sua vida sem se vender a ninguém. Com precalços na subida, construiu a sua vida sem se vender a ninguém. Já passaram os nossos 3 primeiros fados e que belos fados, sem dúvida. Grandes fadistas, belas guitarradas, lindos poemas, sem dúvida, grandes violas também. E assim, por tudo isto se constitui, se constrói e se mantém este nosso tesouro português. Vamos prosseguir agora com O Fado É, na voz de António Pinto Basto. Logo depois, traz-nos Fadinho Simples, na voz de Marta Dias e António Chainho. Terminamos esta seleção de 3 fados com o fado Entrega. São estes os 3 fados que ouvimos já de seguida. Fico por aí e desfrute. É este o seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, em português. O fado é um pintor de tons vivos que encontra sempre motivos para um copo e um abraço. O fado é um ardina a gingar que às vezes tem para o jantar um café e um bagaço. O fado é uma sopa de esperança, uma traineira que balança na poesia de uma quadra. O fado é uma rosa cantadeira, é o cacau da ribeira e as cores da feira da ladra. O fado é um cacilheiro antigo que encontra porto de abrigo nas tascas do cais Sodré. O fado é o povo labutando, é Portugal remando, às vezes contra a maré. O fado é uma sombra fugitiva, um sonho que anda à deriva, perdido na multidão. O fado é um jaquinzinho frito, o destino que está escrito na palma da nossa mão. O fado é uma tarde de toirada, água pé, castanha assada, é um encontro imprevisto. O fado é uma guitarra chorando, é a Amália rezando com amor a Jesus. O fado é uma noite perdida, é um beco sem saída, é o bulício da lota. O fado é a ternura que voa, pairando sobre Lisboa, nos olhos de uma gaivota. O fado. É a ternura que voa, pairando sobre Lisboa, nos olhos de uma gaivota. O fado. O fado. Suplica que me valha. Bem te quero e mal me fazes. Não há suplica que me valha. Anda cá, onde vais? Tu vais ver. É que queres, coração, deixa ver. Quanto dá que fazer? Anda cá, vem mostrar como é, como sabe bem amar. Quero ouvir mais com solidão. Te maltrato, mas se ele se cala, eu morro perdida no meio da estrada, sem um calorzinho ou consolo. Sem um coração somos nada, sem um calorzinho ou consolo. Sem um coração somos nada. Anda cá. Onde vais? Tu vais ver. Ai que cai. Coração, deixa ver. Quanto dá fazer? Anda cá, vem mostrar como é, como sabe bem amar. Thank you. tu vais ver. Ai, que tens coração, deixa ver quanto dar, o que fazer. Anda cá, vai mostrar como é, como sabe bem amar. Diga lá ao Sr. Fado. Descalço venho dos confins da infância, e a minha infância ainda não vê. Atrás de mim, em face da distância, menino teu, Jesus da minha infância. Tudo que tenho, ai, nada tenho, é teu. Venho da estranha noite dos poetas, obrigados a olhar para o relógio, olhamos e chegamos ao fim do nosso Diga Lá ao Sr. Fado. Vamos embora por hoje, mas amanhã à mesma hora, às 13 horas, cá estamos para trazer muito mais fado. Deixo também aqui informação de que o Diga Lá ao Sr. Fado, como já é do conhecimento de todos vós ouvintes, vai passar a ter duas emissões. A partir do dia 11 de outubro, vamos começar a ter duas emissões diárias. Vamos continuar com esta emissão das 13 às 13h30 e passamos a ter emissão entre as 19h30 e as 20h. Vamos estar consigo e trazer para si mais meia hora esta alma portuguesa. O que é que acha? Diga-me então o que é que acha, o que lhe parece de podermos prestar mais uma homenagem diária ao nosso fado português, ao nosso tesouro, à nossa alma portuguesa. Vamos embora por hoje. Já sabe que os seus pedidos podem também ficar em www, ou portanto pode deixar os seus pedidos em www.radioantenaweb.info, ou então enviar-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação sempre abertas para si. Deixe que a sua alma fique inebriada a ouvir estes nossos fados. Peça aquele fado que lhe põe a lagriminha ao canto do olho e que lhe faz o coração bater. É sempre bom ouvir aquilo que é tão nosso. E o fado é, sem dúvida, tão nosso. Terminamos com

procuro na escuridão, mas o teu lugar vazio está tão vazio e tão frio como esse teu coração. Procuro na escuridão, mas o teu lugar vazio está tão vazio e tão frio como esse teu coração.